DJ Betinho Pop. Nos próximos minutos, você vai ouvir o que há de mais novo e moderno no planeta chamado Música Gospel. O Brasil inteiro vai cantar. Você vai se apaixonar. O seu coração vai bater mais forte. DJ Betinho Pop Gospel. Emoção. DJ Betinho Pop é a nova sensação da cidade. Você está preparado? Ok. Uma viagem. Um mega show como você nunca viu. DJ Betinho Pop, ele comanda a sua balada gospel. DJ Betinho Pop Gospel é a nova sensação da cidade. Numa noite especial fui chamado pra dançar. É o Espírito Santo que veio me convidar. Uma dança diferente fez meu corpo balançar. Era o mover de Deus, a unção de Jesus. Não preciso de bebida pra poder me alegrar. Estou a liberdade que ele veio pra me dar. Um minuto em sua presença vale mais de mil. Essa balada boa eu vou mostrar pro Brasil. Vem com o Baby Johnny. Balada do Senhor. Balada do Senhor. Balada do Senhor. Balada do Senhor. DJ Betinho Pop Gospel tocando o som que a galera gosta de ouvir. Já fez por mim, ele quer fazer por você. É só você abrir seu coração para adorar. A único que veio por amor pra te salvar. Pare pra pensar, preste atenção. Não quero ver você vivendo nessa ilusão. Basta acreditar que ele vai voltar. E se você se arrepender dos seus pecados, tudo vai mudar. De abençoado do Brasil. Olha o que Jesus já fez por mim. Ele quer fazer por você. É só você abrir seu coração para adorar. A único que veio por amor pra te salvar. Pare pra pensar, preste atenção. Não quero ver você vivendo nessa ilusão. Basta acreditar que ele vai voltar. E se você se arrepender, Betinho Pop Gospel, tocando a música na dose certa, na medida exata. Essa chance é única, única, de meu senhor adorar, adorar, yeah. Não vou me distrair, nem mesmo despreza. Minha atenção está no céu, no céu. Se você quer se alegrar, levante suas mãos e comece a glorificar. Não deixe esse momento passar, se ligue agora, vamos juntos a Deus. Gospel. The best music with the top DJ. I've seen it before, afraid of what's in store, but this time I'm ready to go. Break through the laws of man, into a foreign land, it's the only way to show everything we are and what we came to do. Everything we are and what we're meant to choose. It's time to let them know. I know, we're gonna take it all the way. I know, it doesn't matter what they say. Cause when the sun shines down and wipes away the gray. I know, we're gonna take it all the way. I know, we're gonna take it all the way. I know, it doesn't matter what they say. Cause when the sun shines down and wipes away the gray. I know, we're gonna take it all the way. vem tua luz. Você me estendeu a mão e levantou. Eu vou junto contigo a lugares altos. Desiste, vou voar mais alto, eu não vou resistir. No flash arruma o alvo. Me salvou, vencedor. Ele é o meu herói. Nada vai me afastar. Nada vai me afastar do amor. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava e entendi. Soube que buscava mais de mim. E muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava e entendi. Que já não podia resistir. Com um beijo, com um amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e teu amor eram pra mim. Como um sussurro, ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Que eu já não podia resistir. Com um beijo, com amor, entreguei meu coração, me apaixonei. Isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, se você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Em minha vida, um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz, marcou as cenas lindas que o tempo. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Manda super gratidão. Viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. E quando eu era feliz, sentia a tua presença. Caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim. Mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira. E arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina. vida, Senhor, e muda o meu ser. Sem a tua presença não consigo mais viver. Abra os meus olhos para que eu veja a tua glória. Faça a tua vontade, vem mudar a minha história. Louvado seja o meu Senhor, na minha vida o teu louvor, e teus milagres viverei pelo poder do teu amor. Louvado seja o meu Senhor, na minha vida o teu louvor, e teus milagres viverei pelo poder do teu amor. Teu amor, teu amor. Deixa eu falar. O Melody abençoado do Brasil. Vem em minha vida, Senhor, e muda o meu ser. Sem a tua presença não consigo mais viver. Abra os meus olhos para que eu veja a tua glória. Amor. galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, olhai, olhai, os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, ah, para nossa alegria. Sinta o toque de Jesus aí no coração, deixa o amor de Deus agora te mostrar uma emoção. Jeová, com a nova sensação do estado do Pará, da Eletrogospel que chegou pra abençoar. Sinta o toque de Jesus aí no coração, é a batida Eletrogospel que chegou para ficar. E quem tá no comando é o poderoso Jeová. Agora é pra dançar, sentindo a unção e o poder de Jeová, com a nova sensação do estado do Pará, da Eletrogospel que chegou pra abençoar. Agora é pra dançar, sentindo a unção e o poder de Jeová, com a nova sensação do estado do Pará, da Eletrogospel que chegou pra abençoar. E mensageiros do forró, olha o que Jesus já fez por mim, Ele quer fazer por você. É só você abrir seu coração para adorar ao único que veio por amor pra te salvar. Pare pra pensar, preste atenção, não quero ver você vivendo nessa ilusão. Basta acreditar que Ele vai voltar, e se você se arrepender dos seus pecados, tudo vai mudar. Incondicional, vindo do alto céu, de Deus te deu. pra te convidar pra uma festa diferente que já vai começar. O DJ é humilde, ele anda na luz, é 100% gospel e o patrão é Jesus. Aqui não tem bebida e não tem palavrão, todo mundo é igual, somos todos irmãos. O pastor tá no meio, pronto pra divertir, na presença de Deus nós podemos curtir. Vem com a gente, amigo, não vai se arrepender, essa festa abençoada e você vai conhecer. Não é festa do mundo que acontece na fé, a festa de Jesus é perto de você. Vem com a gente, amigo, não vai se arrepender, essa festa abençoada você vai conhecer. Não é festa do mundo que acontece na fé, a festa de Jesus é perto de você. A nossa festa aqui não para, é Jesus Cristo, o motivo dessa balada, é Jesus Cristo. Identidade é você. Me disse sem palavras, como as ondas do mar. Me diz pela manhã, como eu respirar. Me diz que me ama e que comigo quer estar. Me diz que me busca quando saio a passear. Que tudo isso existe pra chamar minha atenção. Quer me conquistar e alegrar o meu coração. Me diz que me ama e que comigo quer estar. Me diz que me busca quando saio a passear. Que tudo isso existe pra chamar minha atenção. Quer me conquistar e alegrar o meu coração. Trabalhar, Deus na minha mente. Emerson Pinheiro. Deus da esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus da alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, tudo é de mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Não tenho nada pra te oferecer.

sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer. DJ Radical, DJ Emerson Pinheiro. O toque de Jesus vai abalar teu coração. Joga as mãos pro alto pra sentir essa unção. Nessa alegria eu quero ver você dançar. Sinta a batida, é o som de Jeová. É o pancadão, ungido do Brasil que vai tocar no coração. Porque todos os ritmos pertencem ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. O pancadão, ungido do Brasil que vai tocar no coração. Porque todos os ritmos pertencem ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Persegue o seu coração. Isso pode ser provação. Força maligna que quer só te derrubar. Não deixe ela te pegar. Vem comigo receber esta unção. Coloque o Criador agora no teu coração. A tristeza na tua vida não vai mais entrar. Porque você vai lutar. Eu tudo posso nessa vida, sou um vencedor. Sou filho do Criador. Eu tudo posso nessa vida, sou um vencedor. Nessa vida sou um vencedor. Sou filho do Criador. Eu tudo posso nessa vida. Sou um vencedor. Sou filho do Criador. Sou filho do Criador. Sou filho do Criador. Coração. hora de buscar a salvação. Amar a Deus, amar o seu irmão. É hora de parar, para pensar e refletir. Que só Jesus é o único caminho a seguir. Ele está te chamando, vem agora como estás. Só Ele pode te trazer a verdadeira paz. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata, vem. Isso é uma luz, eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata. Receber.